E agora, por favor, um pouco de música. Tudo essa roupa, tudo é roupa, tudo essa roupa, tudo é roupa. Corta esse cabelo, corta esse cabelo. Pra todo mundo se foder. Tudo essa roupa, tudo é roupa, tudo essa roupa, tudo é roupa. Corta esse cabelo, corta esse cabelo. Eu quero mais é que se foda, eu quero mais é que se exploda. Quem não cuida da sua vida e quer da minha cuidar. Aí falador, faça o favor, deixa eu na minha ficar. Mal falado desde criança, na rua, na vizinhança, na escola e nas andanças por onde eu passei. Muita coisa escutei, mas segui meu caminho. Eu ouvi da tia e também do tiozinho. Meu filho, onde eu te vejo, cê tá sempre largado. Cabelo grande, calça larga e esse tênis rasgado. Fone no ouvido, fala só, achei que tinha doidado. Ia falar com seus pais, eu tava preocupado. Cês não tem que se preocupar, cês tem é que se ocupar. Deixa eu ir, tem que trampar, meu busão já vai passar. Sem dinheiro pra pagar, acho que vou roletar. De skate, eu sempre tô, por favor, então me aceite com felicidade. Meu nome é felicidade. Tudo essa roupa, tudo é roupa, tudo essa roupa. Pode ficar, tudo essa roupa, tudo é roupa. Pra todo mundo se foder. Tudo essa roupa, tudo é roupa. Respeito é bom fio, olha pra frente que o amor me ensinou. Que nasci pra sobrevivente, tem uma pá que fala um monte. Já vi vários desandando. Desde moleque, rastiguia eu, sou pé no chão. Hip hop é minha arte, a minha parte é uma missão. A minha luta é a conduta, respeito e não tem preço. Meu nome é, sou hip hop, a minha rua vem de berço. Povo a voz, voz, e na guerra o contra-ataque. Onde a ferro, eu sei que a fogo traz justiça sem massagem. Eu vou seguir, segue avante com média, vê se não fode. Que mal olhado no rolê, atrai a zica e traz má sorte. Eu vou além, levando a moça e tem treta que nós resolve. Sem camuflar, bote no pé e na cabeça os dreadlock. Então não força meu talento, compromisso vem primeiro. A vida é justa e me ensinou sempre honrar, ser verdadeiro. Eu canto amor sem crítica, sem preconceito. É filho, liga, eu sou assim, não vou mudar, pois não tem jeito. Seja da cor que você for, plante a paz sem falsidade. Estrategista pela rua, eu sou amor e liberdade. Eu sei que vários tumultua, assim não dá, fode a cultura. Eu trago a voz do hip hop, a tropa some, é rastibuia. Ximoi, olha o muralha na quebrada. Uma ameaça foi detectada. Tudo é novo, tudo é essa roupa.